chame de Kim Jong-un, a bomba nuclear. Fudeu, maldinha. Difícil vai ser você deixar de me querer. Difícil vai ser você deixar de me amar. Difícil vai ser você deixar de me lembrar. Vai rodar, rodar, já sabe aonde vai parar. Eu sei onde você vai parar, filha. No colinho do papai. Só na maldade. Tops da ruxadeira. Pode vir grandão, hein? Amiga falando com amigo que não quer mais. É mentira dela, olha só pra ela. E ela postou no Face e no Insta dizendo que não quer mais. É mentira dela, fazendo novela. Não dou um dia pra ela voltar. Não dou 24 horas pra ela me ligar, dou não. Não dou um dia pra ela voltar. Não dou 24 horas pra ela me ligar. Eu só vou apostando. Só vou apostando. Difícil vai ser você deixar de me querer. Difícil vai ser você deixar de me amar. Difícil vai ser você deixar de me lembrar. Vai rodar, rodar, não sabe aonde vai parar. Você deixar de me lembrar. Ou vai rodar, rodar, já sabe aonde vai parar. Aqui no colinho do papai. Aqui no colinho do papai. E aqui no colinho do papai. Vai rodar, rodar, senta, senta, vai, vai, vai, vai. E aqui no colinho do papai. Falando pro amigo que não quer mais. É mentira dela, olha só pra ela. E ela postou no Face e no Insta dizendo que não quer mais. É mentira dela, fazendo novela. Não dou um dia pra ela voltar. Não dou 24 horas pra ela me ligar, dou não. Não dou um dia pra ela voltar. Não dou 24 horas pra ela me ligar. Eu só vou apostando. Só vou apostando. Olha, difícil vai ser você deixar de me querer. Difícil vai ser você deixar de me amar, bebê. Difícil vai ser você deixar de me amar. Vai rodar, rodar, não sabe aonde vai parar. Vai! Aqui no colinho do papai. Aqui no colinho do papai. Aqui no colinho do papai. Vai rodar, rodar, não sabe aonde vai parar. Já tem uma minha.